Essa é chuva da moça. Como eu bandeiro, vingando o mundo, eu bambindo. Tá na minha lullaby, sambil de lá, reno saia. Sampai juga kamu.